peças. E eu pensando porque eu fui te encontrar. Flores atiradas na calçada, um adeus tão frio e mais nada. Seja como for, se hoje eu não te tenho mais, se tudo não me satisfaz, e se eu não fui bom nisso, se eu não soube te fazer feliz, você foi um vício, levou a minha paz. Da festa, teu olho verde não mentia mais, e o que me resta é ir embora sem olhar pra trás. Uma história muito mal contada, página virada. Minha paz.